90 Lima, na ponte 4, reporte finalizado. Sim, Kiosca 90 Lima, tudo cheio. aqui é o passarinho 2221. Passarinho 2221, prossiga. Assistente da Juliette, autorização 60 aí. Sou passarinho 2221, autorizado Salvador para Serra, novembro Bravo Romeu, via Whisky 42. Sai, nível de voo 160, sai da Momo, transição VATAP, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5551 e controle Salvador opera na frequência 120-1980, só corrigindo a rota via a rota do ponto de voo. DCT VATAP conforme a rota. Negativo Whisky 42. Autorizado 60, confirmado do código Rússia 42, pessoal da 10 com 23, da Pompa Pata. 551 no transporte, controle 1208, 2221. Passagem 2221, informa que a rota que consta aqui no nosso sistema é DCT VATAP e algumas coordenadas. Negativo IC 42. Ataque Santos, então, VATAP e transporte 2221. Passagem 2221, no quanto já mexe, está correto. Não faço o trechame pronto na minha escuta. Salvador, bom dia, o TAM 3171 na posição 11 com a informação de DF, como quando possível, 320 para Guarulhos. TAM 3171, informação de DF, confere, autorizado Salvador para Serra Bravo, Golfo Romeu, via 3110, Taubaté, nível de voo autorizado, 320, saída São 1, Lida, Motiva. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Transponde 5553 e o controle Salvador operando a frequência 120-1980. Usa 3171 está autorizado 320 para Guarulhos. Apresurou 10, Taubaté. Decola da pista 10 com curva direita na pista São Lugundo, Leda Mótima. Ação 5553, controle 308. Ação 3171, cotejamento está correto, por favor, 1-1 no chave pronto. Ação 3171, pronto. 2221 para o posto de estacionamento. Aéreo 2221, livre estacionar, chame para um táxi. Bom dia. Com 9776 estabilizado. Com 9776, reporte de visual com campo, vento para cheque 230 graus 059, ajuste altímetro 10 no meio. 16, tá de repouso, voo 9776. Negativo, autorização para ponto, reporte de visual com campo, voo 9776. Ah, é, pode estar aí. Está 3171, livre estacionar, chama para um táxi no 111. Está autorizado, está 3171. Para o táxi, passageiro 2221, tem 5-3 no PLD, 5 horas de autonomia, alternativa Serra Bravo, Golfe. Passageiro 2221, autorizado, táxi até o ponto de espera, via Fátima, no Índia, no ponto de espera, chama pronto, não me escuta. A gente já tinha metrô na 0 no meio. Até o ponto de espera. Estou 910, 9776. 9776, trato baixado, autorizado com os pistão na 0, vento 230 grau 059, sujo altímetro na 0 no meio. Eu posso, no 0 no meio. 2221. Zero 2221 autorizado, a linha Alemã T que chama zero, preparando-se para decolagem. Alemã tem nono 02221. O 9776 no solo 25. Autorizado o seu contato para a parte 11 e Alfa, reporte antes da tarde 6, Juliette, na minha escuta. Parte 1 e Alfa, antes da Juliette, na sua escuta. Passaredo 2221, autorizado a colagem, sistema 0, vento 240 graus, 0, 7 mais. Ajuste altímetro na 0, 6. Ajuste de colagem da 1, 0, passaredo 2221. Lênia 225, bom dia, continue a aproximação aguardando a pista livre da informação ATR da passarela iniciando o rolagem pista 1 a 0. Lênia 225, reporte visual com campo. Bom, 9776 na escuta da tua instalador. Qual são as condições da pista por gentileza? Obrigado pela informação. Controle 8, alinhamento 25. Prossiga, alinhamento 25. Carga da Gol reportou e expandiu a pista, não conseguiu copiar, não poderia passar pela informação. Sim, alinhamento 25, informa que a aeronave da Gol pousou à frente e reportou a pista escorregadia. Reporte visual com campo, a pista encontra-se já livre. Obrigado. Passaredo 2221 no decolar 227, chama o controle escalador na frequência 120 decimal 80. Excelente, 2080, 2221. Autorizado em portão 09. 09. Está 3171 com 229 a bordo, 4 horas e 10, confirma. Está 3171 na base, polícia do táxi. Aguarda, 3171. Autorizado por sistema 0, vento 210 graus 08 nós, suja altímetro 90 no meio. Agora, 3171, observando o parqueamento do tráfego da Gol, o banco da Gol 09, autorizado para o ciclo-táxi até o ponto 0. E a parte 1 do Inter, o ponto 0, não me escuta, chame pronto, ajuste altímetro no 0 no meio. 3171, prédio e para o ponto zero da onda zero, já passará para a onda zero. No sol, os 3 era autorizado para seguir táxi até o pátio 1 e Alfa Juliette, portão 02. Azul segundo, 2644. Azul 5126 autorizado Salvador para Sierra Bravo Charlie Foxtrot Via Upzulu 21 nível de voo autorizado 360 saída Arbor 1 eleva a posição Tosop onde irá interceptar Upzulu 21 decola da pistola 0 com primeira curva à direita transforma 5565 controle operal na frequência 120.80. Ele é o Confins, 360, pegou 21, da parada 10, curva na direita, na arma 1, abriu o Alefa, Tosop, 5.5, transforma, 208, controle, abriu 5.1, abriu 5. Mas você, como das minhas contas, já me está correto, já me torna a desculpa. Para. A 3171 autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 200 graus, 08 manchas, altímetro no 0 no meio. No 0 no meio, livre aliás, decolar no 0, na 3171. Então, 3171, decola 234, chame o controle instalador na frequência 120, decimal 8, zero. 208, boa, então 3171. Touro, bom dia, é o Sam 3-2. Siga, Sam 3-1-5-3. Negativo, Sam 3-1-5-3, autorizado Salvador para Serra Brava, Golf Lima. Via 3-1-4-4, até Serra Golf Romeu, conforme a rota do plano de voo. Viva de motorizar 340, saída Salvo 1 no Leda Dóculo, direto a septal Pesulu 44. Transponder 5570, controle Salvador, plana frequência 120, décima 80, do colo que chama 0, com primeira curva à direita, no perfil saída Salvo 1. 3053, aprovado do Leão, a rota é 2574. O nível aprovado 340, decolagem da pistola 0 com curva direita na Salvo 1. Salvador em 1-0-21-8-3. Então, 3153, confirmando a saída. São Paulo, no Leda Dóquilo. Delta Oscar, Kilo, Lima e Fó. Ah, desculpa, São Paulo, Leda Dóquilo. A 3153, na Misco do Chame Pronto, no portão 1-0. Mas o segundo dos meios livres está na chance de um táxi. Fácil, Azul 5126, atendendo 107 a bola, autonomia de 3 horas e 5, até Nando Galeão. Azul 5126, autorizar a tática até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame próximo, me escuta, ajuste altímetro 1 0 no meia. Gente, vocês estão no ponto de espera da última.